beating like a disco drum. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Tudo na paz de Deus, baby. Eu espero que sim. Hoje, terça-feira, 26 de outubro de 2010. Que você tenha um dia perfeito. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. As melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. E rolou por aqui a primeira edição do Dia do Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com. A referência para o mundo. E na manhã de terça-feira, o primeiro lugar ficou com Kate Perry, Teenage Dream. Número 2, Justin Bieber, You Smile. Na terceira colocação, Rihanna e David Guetta, Who's That Chick? Número 4, Hottie, Diga Que Me Quer. E na quinta colocação, Mike Posner, Please Don't Go. Para participar do Pop Hits, clique no portal targetw.com. Vote quantas vezes quiser no seu som preferido e à tarde pode estar tudo diferente. Aproveite, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. Participe também do Peça o Seu Som. E quem sabe seu nome bonitinho aparece aqui, ó. Pop Hit do Ouvinte. Pois é, Pop Hit do Ouvinte. E na manhã de terça-feira, pedido que chega da cidade de São Vicente, São Paulo. Belo litoral de São Paulo e a cidade de São Vicente, de onde escreveu pra Target a Raquel Quirino Nascimento. Tudo bem por aí, Raquel? Grande beijo pra você. Ela pediu e vai acompanhar o som de Kylie Minogue, Get Out of My Way. Indicação da Raquel Quirino Nascimento, rolando agora aqui no Pop Hits. Fiquem todos com Deus. À tarde nos encontramos. Bye, bye, baby. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.